Aos 25 anos o mundo é tão vasto. Carrego lembranças, um amor tão claro. Você se foi, mas deixou seu traço. Um eco no peito, um silêncio raro. A vida como eu sei não é só dor, mas eu busco força, preciso de amor. Amigos e família, meu porto seguro. Na tempestade me guiam, eu juro. Quero viver e não apenas sobreviver. Na dor da saudade aprendo a crescer. Reflexão em cada lágrima que cai. A vingança é a luz que eu nunca vi, mas agora sei. Sou mais que um nós. Passei os dias tentando me encontrar. Entre risos e abraços consigo me levantar. Memórias que queimam, mas eu não me quebro. Com cada passo reconstruo meu enredo. E as noites frias eu aprendi a enfrentar. Com amigos ao lado eu posso recomeçar. A dor é o caminho, mas eu não vou ceder. O amor que eu sinto ainda vai renascer. Quero viver. Vingança é a luz que eu nunca vi, mas agora sei. Sou mais que um nós. E se a vida é um jogo, eu aprendi a jogar. Com cada riso a tristeza vai passar. Laços que permanecem mesmo na distância. No coração guardado, eterna lembrança. Quero viver e não apenas sobreviver. Na dor da saudade que cai. A vingança é a luz que eu nunca vi, mas agora sei. Sou mais que um nós. Aos 25 anos um novo amanhecer. Laços afetivos eu vou florescer. Com amigos e família meu caminho a brilhar. Vou viver e por mim vou lutar. Aos 25 anos um novo amanhecer. Laços afetivos eu vou florescer. Com amigos e família meu caminho a brilhar. Vou viver e por mim voltar.